Graça e paz, amados, nós estamos em mais um dia que o Senhor nos deu, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Quero compartilhar hoje com vocês o capítulo 7 de Lucas, que é um capítulo que nos convida ao quebrantamento. Quebrantemo-nos diante de Jesus. O capítulo é bastante extenso e eu vou deixar para que você faça a leitura. Eu vou fazer algumas colocações sobre o capítulo e depois uma conclusão com um resumo que preparei. E você fica com a responsabilidade da leitura. Em Lucas 7, nós temos a história do centurião de Cafarnaum, que abre o capítulo. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem esse muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Que texto maravilhoso de fé que esse centurião teve, e por causa dessa fé na palavra de Jesus, e aqui também está presente o princípio de autoridade, como deve ser vivido, e o Senhor operou a cura maravilhosa. Jesus chega a dizer que não viu tanta fé nem na casa de Israel. Na segunda perícope, que vai do versículo 11 ao 17, Jesus se compadece do filho da viúva de Naim. E nessa perícope, Jesus mostra a íntima compaixão por ela. A compaixão que Jesus sentiu por essa viúva revela o seu amor e cuidado especial pelas viúvas e qualquer outra pessoa que fica sozinha no mundo. O marido dessa viúva morrera primeiro, e agora o seu filho único, como mostra o versículo 12. Que situação! No tocante a essa compaixão de Deus, As Escrituras ensinam o seguinte: em primeiro lugar, que Deus é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Estão sob o seu cuidado e proteção especiais. Em segundo lugar, mediante o dízimo e a abundância do seu povo, Deus supre as necessidades deles. Se você observar o texto, você vai entender isso. Em terceiro lugar, ele abençoa aqueles que os ajudam e os honram. Em quarto lugar, ele está contra aqueles que tiram proveito deles ou os lesam. Em quinto lugar, são beneficiados pelo terno amor e compaixão de Deus. Em sexto lugar, a igreja primitiva fez do cuidado deles uma prioridade. E nós, queridos, na igreja, às vésperas da volta de Jesus, devemos ter as viúvas e os órfãos como prioridade, os necessitados de modo geral. Em sétimo lugar, Tiago declara que um dos aspectos da verdadeira fé em Cristo é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Que bênção esse segundo trecho da palavra do Senhor. Já no versículo 33, em outra parte do texto, nós temos a questão do vinho. E o vinho no Antigo Testamento. Jesus foi chamado, 33 e 34, de comilão e beberrão de vinho. Em grego, oinós. Referia-se no Novo Testamento a todos os tipos de vinho, tanto o não fermentado como o fermentado. O vinho nos tempos do Novo Testamento, em primeiro lugar, nos mostra aqui um ensinamento acerca da postura de Jesus de não se embriagar com o vinho. A declaração de Jesus indica que ele bebia algum tipo de vinho, ao passo que João Batista não bebia nenhum. Não se pode, porém, determinar por meio desse texto que tipo de vinho Jesus bebia, uma vez que a acusação dos fariseus a respeito do caráter de Jesus é totalmente falsa. Acusam a João Batista de nada beber e acusam a Jesus de beber demais. Acusam Jesus de ser um comilão e beberrão, ou de beber com os pecadores. Mas eram mentiras difamatórias e costumeiras com o propósito de destruir sua influência como mestre da justiça. Irmãos, podem ter certeza que quando Jesus estava bebendo vinho com as pessoas, ele não estava se embriagando, antes, pelo contrário, estava celebrando com eles e depois sempre providenciando uma bênção para aquelas vidas. O próprio Jesus disse que quem come e bebe com os ébrios é um mau servo. Lá em Mateus 24, 48 e 49. Logo, não se pode provar de modo nenhum, à base desse texto, que Jesus bebia um vinho do tipo embriagante. Ou se fosse, ele tinha o domínio próprio para não se embriagar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele nos ensina acerca do domínio próprio. No versículo 38, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, nós temos um destaque especial também. Pelo seu amor e devoção por Jesus, essa mulher rega seus pés com lágrimas. O choro pode ser uma expressão de tristeza e pesar, ou de amor retributivo para com Cristo. Chorando, em primeiro lugar, chorando em oração com fé. O crente exprime diante de Deus aquilo que está no seu coração. As lágrimas são também valiosas como oferenda e serviço a Ele, porque mostram quebrantamento. O cristão, o crente, que com fé e oração chora diante de Deus por contrição e arrependimento, ou pela salvação dos pecadores, torna-se participante dos sofrimentos de Cristo. Em segundo lugar, o próprio Cristo chorou enquanto orava e foi ouvido, como nos mostra Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Paulo, por sua vez, serviu ao Senhor com muitas lágrimas. Atos 20, 19, 2 Coríntios 2, 4, 2 Coríntios. Também hoje, os que choram em Cristo são chamados bem-aventurados, como no sermão da bem-aventurança. Deus, no futuro reino de Cristo, enxugará toda a lágrima do seu povo, quanto à oração com lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também chorou diante da morte de Lázaro. Versículo 47. Por isso eu te digo que os meus muitos pecados lhe são, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O verdadeiro amor e a sincera devoção a Jesus Cristo, de nossa parte, devem proceder da plena conscientização da gravidade dos pecados que cometemos no passado, do amor dele para conosco, manifesto na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na cruz do Calvário, na sua morte, morte de cruz, e da convicção pessoal que ele cuida daqueles a quem perdoou. A fé sem esses princípios não perdurará. Ou seja, a fé que perdurará é a fé acompanhada de quebrantamento. Sem quebrantamento, irmãos e irmãs, tudo que se faz, até curas, até expulsar demônios, um dia, quando essas pessoas chegarem diante do Senhor e disserem: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele vai dizer: aparta-te de mim, porque na verdade não vos conheço. Olhando para essas breves notas, eu repito a vocês, é necessário quebrantamento diante de Jesus. Quebrantemo-nos diante de Jesus. Permita que Jesus quebrante você. Permita que Jesus molde você como barro nas mãos do oleiro. Permita que até através das lutas, das adversidades, das tribulações, das enfermidades, permita que ele trabalhe o seu caráter, possa lapidar o seu caráter. Porque quando você é quebrantado por Deus, você tem a grande chance de se tornar um verdadeiro adorador, se você aceitar essas provas como uma ação de Deus, não direta, mas uma ação indireta de Deus que usa essas circunstâncias para moldar o seu coração. Bem, irmãos e irmãs, nesse capítulo, Jesus curou o servo de um centurião romano que muito o impressionou. Em primeiro lugar, porque era amigo do povo de Israel. O texto deixa claro que esse centurião encontrava favor, era querido pelo povo de Israel, então isso só acontecia porque ele não maltratava o povo hebreu. Em segundo lugar, porque demonstra grande humildade a dizer que não se considera o homem, disse que não se considerava digno de receber Jesus em sua casa. Ele considerava Jesus tão maravilhoso, tão grandioso, e ele, mesmo sendo uma autoridade romana, disse que ele não era digno de receber o Mestre. Que exemplo maravilhoso. Em terceiro lugar, porque dá uma aula sobre princípio de autoridade. Finalmente, porque demonstra uma fé admirada pelo Senhor, quando disse que bastava uma palavra do Mestre, de onde ele estivesse, e a enfermidade iria se sujeitar à palavra da fé do Senhor Jesus, assim como um soldado se submete à palavra do seu comandante. Nós precisamos ter esse tipo de atitude quando autoridades que estão sobre a nossa vida espiritual estabelecem alguma coisa. Deve bastar uma palavra só dessa autoridade, uma palavra, para que você se submeta a essa palavra e, submetendo-se a essa palavra, experimente da bênção que Deus tem preparado para você. Não resista à autoridade, não resista, a menos que a autoridade esteja mandando, se fosse uma autoridade secular, estivesse mandando você atentar contra a sua própria vida, se suicidar, ou matar alguém, seria um homicídio, ou destruir a natureza. Ou seja, só nesses casos extremos. Em outras situações, o que Deus deseja é que você se submeta. Ele está permitindo isso não para acabar com o seu livre-arbítrio, mas ele está fazendo isso e permitindo isso para trabalhar o seu caráter. Eu louvo a Deus porque em 50 anos, na denominação que pertenci, procurei quase sempre, não posso dizer sempre, mas quase sempre, me submeter às autoridades, até quando não concordava. Procurava dialogar, procurava expor minhas convicções, procurava defender minhas ideias, mas uma vez estabelecido o que fora estabelecido, então pude sair dignamente pela porta da frente. E há 4 anos na Assembleia de Deus, sempre tenho me submetido à autoridade da mesma maneira. Continuando no texto, em outra ocasião, o Senhor se compadeceu do filho da viúva de Naim e deu ordem para que o jovem que estava morto se levantasse, porque Jesus é o caminho, a verdade e ele é a vida, e a vida dele é maior do que a morte. Basta uma ordem dele e a vida prevalece sobre a morte. Ele teve misericórdia da família, teve misericórdia da mulher, da viúva, e o jovem se levantou. O morto se levantou e passou a falar, e o Senhor o restituiu à sua mãe. Irmãos, em nome de Jesus, façamos como no primeiro caso, que baste uma palavra do Senhor para que nós obedeçamos e nós experimentaremos a bênção. Façamos como nesse caso, creiamos na palavra de fé do Senhor, que é a vida, e nós vamos ver mortos espirituais, mortos emocionais, quem sabe até físicos, se levantarem. Se bem que nós agora já estamos próximos, muito próximos da ressurreição definitiva dos mortos, para o julgamento final. É importante que nós creiamos que a vida é maior do que a morte, e nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dando prosseguimento, essa foi a primeira das três ressurreições que Jesus operou. E o povo evidentemente ficou maravilhado e glorificava o nome do Senhor. Deus foi glorificado por essas três ressurreições. A última foi a de Lázaro. E nós devemos declarar a ressurreição e a vida, e glorificar a Deus. E se uma coisa está morta para você, preste atenção. Se uma determinada situação ou um determinado relacionamento está morto para você, eu declaro a ressurreição e a vida em nome de Jesus agora. Agora. Agora, morte, onde está, ó morte, a tua vitória? E que venha a vida sobre essa situação na vida dos irmãos e das irmãs, e se for no campo do relacionamento, que o Senhor também traga a ressurreição para as famílias, para a sociedade de modo geral. Nós estamos precisando muito. Estamos entregues como um barco à deriva, um navio à deriva, sem parâmetro, e muitos estão morrendo. Mas nós podemos pregar e pregar cada vez com mais fé para que depois desse momento, ou durante esse momento, nós experimentemos a ressurreição espiritual, emocional, relacional e experimentemos a vida também. Essas notícias chegaram até João Batista, que estava preso injustamente, porque denunciava o pecado de Herodes. E mesmo assim, o profeta mandou perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias ou se ainda se deveria esperar outro. E Jesus respondeu, curando mais enfermos, expulsando mais demônios, e mandou avisar a João Batista, também dizendo que bem-aventurado é aquele que não acha nele motivo de tropeço. João Batista teve a certeza que não era necessário esperar outro. Irmão, irmã, amigo, amiga que me ouve, não é necessário esperar outro e nem mais ninguém. Não é necessário esperar outra vida e depois outra e reencarnar uma centena de vezes até você se tornar um espírito iluminado completamente. Não é preciso. Jesus é o Messias. Não é preciso esperar mais nada. Entregue-se a Jesus. Confesse, porque a Bíblia diz assim: quem crê no Senhor Jesus e confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor, será salvo. A Bíblia também diz: quem crer e for batizado, será salvo. Entregue-se a Ele e experimente a salvação. A pergunta de João pode ter sido motivada por um curto momento de dúvida, em meio às aflições que ele sofria na prisão, por desejo que Jesus estabelecesse definitivamente o reino de modo mais efetivo, escatologicamente. Escatologia significa o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. João Batista queria que já chegasse o momento escatológico, o momento do domínio eterno de Deus. Esse não era o momento para a plenitude do cumprimento escatológico, mas Jesus deu a resposta que ele precisava. O Messias estava presente. Não finalizando o processo, mas inaugurando um novo reino. João Batista, no meio das aflições, talvez ainda não tivesse compreendido plenamente o motivo pelo qual Jesus era tão tolerante com os pecadores, já que ele era muito provavelmente um essênio, que não ia nem na cidade, não se juntava com pecadores de modo algum, ainda que mantivesse a santidade e abominasse o pecado. Mas Jesus deu honra a João Batista. Jesus deu honra ao profeta, dizendo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior e ninguém foi maior. Nem será maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu vou repetir. Jesus diz que não há ninguém que tenha sido ou venha a ser maior do que João Batista. Porque ele é a voz. Jesus ia dizendo que não há ninguém maior do que João Batista, nem jamais haverá. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus compara a sua geração a crianças, pois eram imaturos, birrentos, resmungando acerca de João, porque ele não comia nem bebia, não comia pão nem bebia vinho. Também ficavam resmungando porque Jesus comia pão e bebia vinho. Falavam mal de Jesus e o consideravam comilão e beberrão. Eles reclamavam de quem não comia e reclamavam de quem comia. Jesus estava falando para a sua geração, mas na verdade, quem já pastoreou sabe que isso é uma constante em todas as gerações. Quem não é frutífero no reino, quem não é maduro e frutífero no reino, é alguém que cria problema e fica resmungando de todas as coisas. Se o fulano não come nem bebe, é exagerado. Se come e bebe, é permissivo e assim por diante. Finalizando, irmãos e irmãs, uma pecadora ungiu os pés de Jesus na casa de um fariseu chamado Simão. Jesus ensinou a Simão que aquele que mais foi perdoado é aquele que mais ama ao Senhor. A mulher demonstrou coragem diante da sociedade e mostrou também cortesia com o mestre, como se ela mesma fosse a dona da casa. A pecadora revelou desprendimento ao ungir Jesus com um perfume caro, bem como com arrependimento, também com suas lágrimas e humildade ao chorar aos pés de Jesus e enxugar seus pés com seus cabelos. A mulher beijou os pés de Jesus e ungiu a cabeça dele com óleo. O Senhor perdoou os seus muitos, muitos pecados e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ah, irmãos e irmãs, nós precisamos de cristãos assim, de homens e mulheres assim, que estão dispostos a gastar do melhor do que têm e entregar ao Senhor. E eu não estou falando só de recurso financeiro, também dar o melhor do que têm, mostrando cortesia, desprendimento, entregando aquilo que lhe é mais precioso, mostrando arrependimento, humildade, chorando aos pés de Jesus, enxugando suas lágrimas como fruto de arrependimento e mudança de vida, beijando os pés de Jesus. Hoje ele não está aqui historicamente. Podemos beijá-lo quando nós atendemos as pessoas que estão necessitadas. Podemos ungí-lo quando nós ungimos a cabeça com óleo, ou seja, abençoamos com a presença do Espírito Santo vidas que estão carentes. O Senhor vai perdoar muitos pecados e vai dizer, tanto para as pessoas como para nós: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como discípulos de Jesus, prostremo-nos diante dele, reconhecendo seu grande amor e misericórdia ao perdoar o nosso pecado, e entreguemo-nos a ele hoje, em humildade, em serviço. Agora preste atenção, em quebrantamento. Deixe Deus quebrantar você. Mude sua atitude. Não diga mais: ah, para mim, sou como a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu estou cada vez mais assim e vou morrer assim. Não, meu nome é Gabriela. Não, da obra de Jorge Amado. Não, quebrante-se verdadeiramente, se arrependa e adore ao Senhor, porque Deus tem uma nova vida para você. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça.